الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إرماؤز إرمانش اجتماد زوفينت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم الديس نو حديث: الغنى رقية الزنا. أبسوك اشتفير انفوفيدو nas músicas e danças, então isto será motivo do mesmo de se aproximar-se do adultério. O tema e o tópico da minha palestra será sobre o adultério. O que é que o nosso Shariat, o que é que o Islam diz sobre isto? Irmãos e irmãs, de vez em quando temos que quebrar as barreiras e falar das coisas que muito falar daquelas coisas que é muito pouco falado nas nossas mesquitas, nas nossas palestras. Falamos das coisas atuais. Hoje em dia, a pessoa ao sair de casa, são as poucas vergonhas que a gente nota. É o nudismo, danças, praticamente coisas que não existiam nos tempos atrás. É por isso que eu pensei que deveríamos falar um pouco sobre o adultério. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que o adultério vai ficar tão popular, mas tão popular, como nós hoje em dia vemos que crianças ilegítimas fazem parte da nossa sociedade. Wallah, irmãos e irmãs, crianças de idade muito tenra são seduzidas nas escolas. Hoje a pessoa fica com medo de mandar a sua filha ou seu filho para a escola. Só Allah é que sabe o que, que o futuro trará. Na verdade, estamos a viver num tempo em que a fornificação, o zina, a prostituição tornaram-se coisas vulgares. Tirmidhi Sharif, um livro de hadith, segundo volume, nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم diz: tudo que aconteceu, todas as tentações que vieram sobre o povo de Israel, sobre o povo de Bani Israel, virão sobre meu ummat, até o ponto se naquele povo alguém até uma alania, que ele dormiu com a sua própria mãe. Na verdade, chegará um tempo em que algumas pessoas do meu povo farão este ato. Olá, irmãos e irmãs. Hoje em dia, aqueles que se intitulam de civilizados são aqueles que abriram casas de prostituição, são aqueles que legalizaram o homossexualismo. Wallah, onde é que o ummah está a ir? Como é que a zanga de Allah não cairá sobre nós? E tudo isto transforma-se naquilo que a gente chama a doença do século. Wallah, isto é o resultado das violações de Allah subhanahu wa ta'ala. É o resultado de violar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, irmãos e irmãs, todas as religiões, dormir com uma mulher fora da sua casa, dormir com alguém que é ilícito para você fora da sua mulher, qualquer religião condena isto. Campanhas são feitas a impedir esta doença, mas o homem não quer entender aquilo que Allah Ta'ala disse. Vem um hadith a dizer, Ibn Majah, que há de chegar um tempo, wal awja' allati lam takun fi aslaf alladhina qad madaw. O meus sahabas, vão surgir doenças, lam takun fi aslaf alladhina qad madaw, cujas doenças os povos anteriores nunca ouviram falar delas. Por um lado, o homem, ele tenta impedir esta doença. Ele faz campanhas após campanhas. Mas por outro lado, é ele próprio que abre casas de prostituição. É ele próprio que diz que é permitido dormir com outra mulher, além da sua esposa que você fez nicar com ela. Wallah, irmãos e irmãs, até que ponto que estamos a chegar? Milhares de pessoas estão a morrer. Crianças estão a ficar órfãs. Hoje eu não quero falar sobre a poligamia, mas eu queria só aqui mencionar que esta doença, que é conhecida como a doença do século, não contrais dormindo com quatro mulheres que você fez nicar com elas, mas sim dormir com alguém que é haram para você. Dá-me um exemplo de que alguém que está casado com mais de uma mulher, ele contraiu esta doença. Mas eu quero falar sobre o adultério. Olá, caros irmãos, eu hoje quero falar sobre aqueles homens casados que têm uma relação proibida. Homens casados, mulheres casadas, que mesmo assim têm uma relação proibida. Nós bem sabemos que Allah Ta'ala criou dentro da mulher aquela capacidade de seduzir o homem. Aquela capacidade de sedução. É por isso mesmo, Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali min an-nisa. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa." Como os sahabas, "Ma taraktu ba'di yawm an dashay depois de mim uma tentação adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Para os homens, mais do que a tentação que existe nas mulheres. Fattaqu ad-dunya, portanto, temam o mundo. Wattaqu an-nisa, e temam as mulheres, as tentações das mulheres, porque na verdade o declínio, awwalu fitnatin bani Israel, o declínio do Bani Israel começou nas mulheres. Caros irmãos, falando da capacidade de sedução que Allah Ta'ala pôs e criou dentro de uma mulher, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz num outro hadith, Bukhari Sharif, primeiro volume: "Ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhabu li lubbi rajulin min ihdakunna." Nosso mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz: "Nunca vi ninguém que possa acabar com a inteligência de um homem intelectual como a mulher o faz." Aí, a pessoa, seja o mais santo, o buzurug, seja quem for, mas todo mundo é fraco. Olá, irmãos, aí todos somos fracos, seja quem for. Então, reconhecendo esta nossa fraqueza, então nós temos que tomar precauções. Eu lembro, o meu professor sempre falava na nossa turma que, bem, há duas coisas que na vida ninguém pode confiar em si mesmo. Duas coisas na vida que ninguém pode confiar em si mesmo. Sempre tenha muita precaução nessas coisas, tenha muito cuidado, que qualquer um de nós pode tropeçar. A primeira coisa é a mulher. Tenha muito cuidado, que o fitna é enorme, que qualquer um de nós pode cair. Seja o santo, seja velho, seja jovem, seja quem for, a pessoa pode tropeçar e cair neste fitna. E a segunda coisa que ele disse é o dinheiro. O dinheiro, a pessoa, seja a mais santa que for, mas quando algo tem a ver com perceba, aí todos somos fracos. A pessoa chega ao ponto de vender o seu imã por essas duas coisas. Illa mashallah, a não ser aqueles que Allah Ta'ala o salva disto. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos fracos. Nós somos fracos. Por isso a gente tem que tomar medidas. Wallah, wallah, eu não compreendo que neste ambiente que a gente vive, de nudismo, danças, para aqui e para acolá, fracos como somos, eu não vejo e não entendo como indivíduos intelectuais admitem como secretárias jovens lindas, atraentes. Só um sorriso delas é suficiente para acabar com o seu casamento. Wallah, só Allah é que sabe onde esta gente tira esta permissão no Shariat. É por isso uma mensagem que eu deixo aqui. A gente bem sabe, alhamdulillah, a maior parte dos comerciantes são nossos irmãos muçulmanos aqui em Maputo. Um apelo, Allah, que eu faço: que quando você admite uma trabalhadora, secretária, pelo menos diga ela para vestir decentemente. Porque eu sei que a maior parte das lojas tem que haver lá moças. É o mundo em que a gente vive. Você nunca vai pôr homens, são poucos. A maior parte tem que pôr moças. Vocês sabem como é que é. Mas pelo menos diga a elas para vestirem decentemente. Então, tenta pelo menos ela vestir decentemente, porque se for assim, olá, nós somos fracos. Se você vai ter alguém ao seu lado, principalmente, por exemplo, a tua secretária, que primeira coisa, eu não estou a generalizar, não estou a falar que todas são assim. Algumas, mashallah, é de louvar, alhamdulillah, que Allah ta'ala dê mais força. Mas de uma forma em geral, irmãos, a gente bem sabe a nossa situação, temos que ser realistas. Como você pode ficar com alguém que só o olhar dela é fitna para você? O vestir dela é fitna para você? Como é que você vai conseguir viver com ele? Praticamente, você vai estar destruindo aquele teu lar. Olá, caros irmãos, hoje o nudismo virou o prato do dia. Por isso, é muito fácil a pessoa cair no adultério. Nadrun, fabtisamun, fakalamun, fabaw'idun. Como o poeta diz, nadrun é um olhar, fabtisamun é um sorriso, fakalamun são trocas de mensagens, fabaw'idun, pois é o fabaw'idun, o lugar onde é que vamos se encontrar. Não é assim, irmãos? Nadrun olhou, fabtisamun, um sorriso, levou o número e marcou o encontro. Enquanto que a mulher pensou que você estava na mesquita, você estava num outro encontro. É por isso mesmo, caros irmãos, um outro poeta, ele diz em urdu, Be parda hasin hua tang zamana, ankone shurun kardia dilku satana. Hoje o mundo está com tanto fitna por causa das mulheres que não vestem como deviam vestir, que não se tapam. O mundo está a corretar, o mundo já não sabe para onde é que vai. E ao ver este tipo de gente, ancone shurun kardiadil ku satana. Então, as vistas, onde é que você olha? Então, praticamente, as tuas vistas começam a falar com o teu coração. Começam a introduzir e a inspirar coisas erradas. Portanto, se você não proteger as tuas vistas, você jamais afastará aquelas más intenções do seu coração. É por isso, caros irmãos, se eu disse isso, que a gente tem que ver quem a gente admite. Por quê? Porque vem num outro hadith, ittaqu mawadi'at-tuham, ittaqu mawadi'at-tuham. Afaste-se de lugares que te possam acusar. Bem, se você está sentado num bar, por mais que você não está a consumir bebidas alcoólicas, o que é que as pessoas vão pensar de ti? Que você também bebe, não é isso? Se você vai dizer que não, eu só passei, entrei na discoteca só para ver. Bem, praticamente, no momento que você está naquele ambiente, lógico que você será dito que você faz parte daquele grupo. Portanto, ittaqu mawadi'at-tuham, afaste-se de lugares e de coisas que te possam acusar futuramente. Você pode dizer que não. Ela simplesmente, essa minha secretária, que veste-se assim desta maneira, ela vem, ela faz o trabalho e vai embora. Mas mesmo assim, se você não dizer para ela vestir decentemente, você está a pôr você mesmo num risco. Mais cedo ou mais tarde, você será acusado. E por isso, a pessoa tem que ter cuidado nisto. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele estava sentado no itikaf. Então a sua esposa, Safia, radiallahu ta'ala anha, foi ter com seu marido. Então Rasulullah depois estava a acompanhar a ela. Então que vem dois sahabas, eles aparecem. Logo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam viu aqueles dois sahabas, ele logo disse para eles, Ala rislukuma, terjaubai, esperam. Explicou que esta é minha esposa, e Safia. Aqueles sahabas logo disseram, Ya Rasulullah, oh mensageiro de Allah, você acha que a gente poderia pensar mal de ti? Aí Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu, Ji, não é que vocês podiam pensar mal de mim, mas Inna shaytana yajri al-insana majra ad-dam. Que o shaitan escorre nas nossas veias como sangue escorre nelas. O shaitan podia já começar a pôr aqueles wasswasa dentro dos vossos corações, aqueles pensamentos maus, que Rasulullah está com uma moça, está com uma mulher, o que é que está a fazer, etc. Então, mesmo o profeta de Allah, logo, ele limpou a sua imagem. Se este pensamento podia acontecer com o próprio mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, irmãos, o que será de nós? Se o próprio mensageiro de Allah, ele receia isto, o que será de nós? Bom, um aspecto que eu apelo mais uma vez, irmãos que são comerciantes, que tenham alguma loja, vejam aquelas moças que trabalham conosco lá na loja. Digam para pelo menos vestir como deve ser. Inshallah, você fazendo isto, você estará, inshallah, a combater um grande mal. Olá, irmãos e irmãs, aqueles homens que já contraíram o matrimônio e ainda têm relações ilícitas. O primeiro castigo que acontece na vida deste homem é que Allah subhanahu wa ta'ala tira o contentamento da sua mulher. Por mais que a sua mulher seja bonita, você fez nikah com ela, mas você quando olha para ela, você não sente nada. Este é o resultado das coisas que a pessoa faz lá fora. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando foi para Mi'raj, ele viu homens que à sua frente eles tinham dois pratos de comida. Olá, irmãos, nós de vez em quando temos que perder aquela vergonha e falar a verdade. Falar o que está a acontecer no nosso dia a dia. Então, este homem que tinha dois pratos à sua frente, de um lado era comida limpa, pura, gostosa, e do outro lado tinha uma comida que já estava quase estragada. Mas este homem deixava aquela comida limpa, bem preparada, e comia aquela outra. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam viu aquilo, ele perguntou ao anjo Jibril: "Oh Jibril, quem é este homem? Por que ele está fazendo isto?" Jibril alaihi salam respondeu: "Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estes são aqueles homens do seu ummat, são aqueles indivíduos do seu ummat que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhes esposas lindas, puras, limpas. Mas ele deixa aquelas esposas nas suas casas. Ele vai à procura de mulheres lá fora, sem nenhum moral, mulheres que não servem para ele." Wallah, irmãos, é tempo de refletir. É tempo de analisar onde é que a gente está e para onde é que a gente vai. O mundo não sabe para onde é que vai. Portanto, se nós não seguirmos os ensinamentos da nossa religião, os ensinamentos do Corão, Wallah, não teremos barakat. Então, o primeiro castigo daquela pessoa que, digamos, assim que ele tem, vamos dizer, amantes, prontos. A palavra mais correta seria esta, que ele deixa sua mulher e envolve com outra mulher lá fora, praticamente Allah Ta'ala tira o barakat, tira o contentamento daquele nikah da sua esposa. A qualidade do homem, caros irmãos, tem que ser de ghayur. O homem tem que ser ghayur. O que é que significa ghayur e dayuth? São coisas que têm a ver com o nosso tópico aqui, falando sobre o adultério, o zina. É que hoje em dia, além do nudismo, o homem, ele já não tem, digamos assim, aquela honra que ele devia ter perante a sua esposa. Ele já não se preocupa onde é que ela vai, com quem ela vem, o que é que ela faz. Wallah, irmãos, o homem tem que ter aquela qualidade de ghayur. Sa'd bin Ubada, certa vez um homem perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Oh mensageiro de Allah, se por acaso alguém chegar ou descobrir, encontrar a sua esposa com outro homem, o que é que a pessoa deve fazer?" Sa'd bin Ubada logo disse: "Ya Rasulullah, se fosse eu no caso dele, eu tirava a minha espada e tirava a cabeça daquele homem naquele mesmo instante." Isso chama-se ghayur, ter aquela honra. Porque Allah, irmãos e irmãs, o que é que a gente tem de valor? O carro não é um valor. A loja você não tem nada, se você na verdade tem algo que lhe pertence, algo que você possa sentir honrado. É sua família, é sua esposa, é suas filhas. Mas hoje em dia, a mulher vem com um amigo e ainda apresenta: "Querido, este é o meu amigo fulano. Beijinhos para aqui, beijinhos para lá." E você está rindo. Wallah, wallah, irmão, estamos a chegar nesta situação. Depois de amanhã vem chorar perante Molana, perante Sheikh Molana, já não consigo. Uma minha mulher quer fugir de casa, ora é aquilo, não sei o quê. Vai, você que não tomou medidas. Não estamos a dizer agora também para você ser muito duro na mulher. Mas você tem que traçar medidas. O momento que ela contraiu o matrimônio consigo, praticamente existem algumas obrigações do Shariat. O que é que o Islam manda? Com quem ela pode comunicar? Quem é permitido, quem não é permitido? Isso tudo o Shariat diz. O casamento não é simplesmente para satisfazer as suas paixões e mais nada. Não, existem leis. Portanto, você tem que saber onde é que a sua mulher vai, com quem ela vem para casa. Porque Allah, a gente está vivendo um tempo, a gente nota isto diariamente. Depois, mais tarde, quando vem as consequências, Allah, irmão, já é muito tarde. Por isso, Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ad-dayuth la yadkhulu al-jannah." O dayuth não vai entrar no paraíso. Os sahabas perguntaram: "Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, o que é isso dayuth?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসপন্দেও আল্লাযী ইয়াদখুলু আলা আহলিহি আর-রিজাল, এ আকেল হোমে কি নাও ইম্পর্টা কেন এন্ট্রা ই কেন ফালা কো সু এসপোজা, ইল নো সি ইম্পর্টা, ইল এস্তে আই, এস্তে হোমে নাও এন্ট্রারা নো পারাইজো. Allah, você vai ficar privado de Jannah se não importar quem fala com a sua mulher. Irmãos, não estamos a tentar dizer que temos que ser muito duros, mas são medidas que temos que tomar. Porque Allah, o mundo não sabe para onde é que vai. Já tentaram de tudo, mas se não voltarmos àquelas lições que o nosso querido mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu há 1400 anos atrás, nós jamais teremos paz e sossego. Por um lado, o homem, ele deve ser ghayur, deve ter essa qualidade em si, de possuir aquela honra perante a sua esposa. E por outro lado, minha irmã, a escutar o programa em casa, temos que parar um pouco de ler romances, de assistir aquela e esta novela, e pegar os livros das sahabiyat, das mulheres que foram exemplares. Qual é o papel da mulher no Islã? Qual é o exemplo da mulher? Temos a história de Sara alaihi salam, quando a gente fala sobre o valor da mulher e a honra que o homem tem sobre a sua esposa. E a honra do homem é o facto dele ter a sua esposa, essa é a honra. História de Ibrahim alaihi salam. Eu só quero aqui mostrar, irmãos, dois aspectos. Primeiro, a honra que o homem tem, que nada pode acontecer de mal com a minha mulher, que ninguém deve lançar olhares estranhos para a minha esposa, que ela deve se proteger, aquele medo que qualquer homem deve ter. Isso que chama-se de ghayrat. Ghayrat significa aquela honra que a pessoa tem. Isso chama-se de, o homem tem que ser ghayur, que ninguém possa cometer qualquer coisa com a sua esposa. Ninguém deve lançar olhares estranhos. Honra que você tem, chama-se de ghayrat. E nesta passagem que eu vou contar, esse é um aspecto. A segunda coisa que a gente vai aqui também notar, que na verdade, qual é o papel da mulher? O que é na verdade mulher exemplar? História de Ibrahim a.s. e a sua esposa Sara. Eles emigravam da sua terra natal, até que se aproximaram de uma certa localidade, uma certa vila, que o rei daquela localidade era conhecido com esse seu mau hábito de, se ele visse um casal, então ele capturava o marido e apoderava-se da esposa. Esse era o seu hábito. E se eram irmãos, então ele não fazia nada. Então Ibrahim alaihi salam, quando ele aproximou, estava já perto daquela zona, ele começou a sentir, aí está, isto que eu queria mostrar aqui, irmãos, aquela honra, aquele medo. Estou a chegar num lugar que acontece assim, assim, assim, eu estou com a minha esposa. Então aquele medo começou a ferver dentro dele. Isto é que se chama-se ghayrat, ser ghayur, possuir aquela honra. Então ele disse para a mulher: oh Sara, nós estamos a chegar a um lugar que o rei faz assim, assim, assim, que ele captura o marido e apodera-se da mulher, e eu tenho medo que isto aconteça consigo. Portanto, se ele por acaso perguntar quem tu és, não digas que és minha esposa, mas digas que és minha irmã, e não estarei mentindo. E tu, ao falares assim, não estarás a mentir, porque de uma maneira ou de outra, tu és a minha irmã, és minha irmã no Islã. Esta foi a parte do homem, aquela honra. Olá, irmãos, podemos viver com pouco dinheiro, um pouco do mundo, mas vamos proteger a honra das nossas irmãs. Então, quando chegaram àquela localidade, o rei, ele quando viu que era um casal, ele quis aproximar e apoderar-se da esposa. Subhanallah, irmãs, onde é que estão essas irmãs que possam fazer isto? Sara alaihi salam, ela disse: deixa-me fazer wudu. Palavras do hadith, é um hadith sahih do Bukhari. Qamat, ela levantou, tawadda'at, fez a ablução, tusalli, ela começou a fazer o salat. Até quando ela acabou de fazer o seu salat, ela levantou as mãos e disse: Allahumma, oh Allah, in kuntu amantu bik wa bi rasulik, se eu trouxe fé em si e no seu mensageiro, wa ahsantu farji illa ala zawji, fala tusallit alayya hadha al-kafir, oh meu criador, se eu trouxe fé em si e no seu mensageiro, e através da fidelidade que eu mostrei para o meu marido, fala tusallit alayya hadha al-kafir, oh Allah, não faça com que este kafir chegue perto de mim. Subhanallah, através da fidelidade. A tradução mesmo do dua é: wa ahsantu farji illa ala zawji, oh Allah, eu protegi e eu não dei acesso à minha parte privada, senão ao meu marido. Através disto que eu fiz, desta fidelidade, oh Allah, afasta-me deste kafir. Quando aquele rei, ele aproximou, estendeu a sua mão para pegar Sara, naquele mesmo instante aquele homem ficou paralítico. Tentou, segunda vez, ficou paralítico. A terceira vez também a mesma situação. Aí então ele disse: tiram essa Majnuna, afastam, que mulher vocês trouxeram até mim? Esta mulher é maluca. Allah, se a mulher também proteger a sua honra, guardar somente para o seu marido, guardar a sua honra e mostrar somente ao seu marido, na verdade, aquilo que Allah Ta'ala fez com Sara alayhi salam, ou minha irmã, consigo também Allah Ta'ala pode fazer. As mulheres daquele tempo tinham alguma coisa para apresentar em frente de Allah. O contrário das nossas irmãs hoje, que deliberadamente vestem-se assim. Irmãs, de vez em quando, a gente às vezes sempre fala sobre virtudes, né? Que quando fazer aquilo, tem aquilo, quando fazer tanto salat, tem tanto salat. De vez em quando temos também picar um pouco. Quando você vai para o médico, nem sempre o remédio é sempre doce. De vez tem que amargar um pouco. Temos que ser realistas. Hoje as nossas irmãs, quando eu falo nossas irmãs, não estou a referir a todas. Algumas, alhamdulillah, mashallah, que Allah Ta'ala dê mais tawfiq. É tão bonito ver elas bem vestidas, com o scarf, alhamdulillah. Mas a maior parte é triste, que de propósito fazem aquilo para seduzir, chamar a atenção do outro. Enquanto que Muslim Sharif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ayyuma imra'atin wad'at thiyabaha fi ghayri bayt zawjiha, aquela mulher que tirar o seu véu, a sua roupa, fora da casa do seu marido, ela quebrou, partiu o véu de Allah. Minha irmã, sempre que você tirar o seu véu, vestir de uma maneira indecente, lembre que você está partindo a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, minha irmã, hoje o Ocidente baixou tanto o seu grau, mas tanto, que para publicitarem uma escova de dente, até a um pneu do trator, precisam da fotografia de uma mulher. Oh, irmã, será que teu valor baixou tanto? Wallah, irmãs, Allah Ta'ala deu você muito valores. O Islã considera-te como uma rainha. O Islã deu tanto valor, mas tanto valor, oh, minha irmã. Aquela mulher casta, aquela mulher de castidade, Allah Ta'ala deu tanto valor ao ponto do nosso mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: qadful muhsanat yahdimu amala mi'at sana. Se alguém acusar uma mulher casta de zina, de adultério, alguém acusá-la falsamente, esta acusação acaba e apaga 100 anos de ibadat. Wallah, o Islam deu valores assim. Oh, minha irmã, quanto mais você proteger a sua honra, quanto mais você vestir como o Islam queira que você vista, na verdade, aí está a sua honra. Aí está a sua honra. Por isso, eu digo, como o poeta sempre diz: Ya ukhti, la tarfa'i anki al-khimari fatandami, suni jamalaki. Ya ukhti, oh irmã, la tarfa'i anki al-khimari fatandami. Não tire o seu véu, o seu hijab. Fatandami, você vai um dia arrepender. Suni jamalaki, proteja a sua beleza. Wallah, hoje a irmã, ela quer mostrar a beleza para todo mundo, mas ela não está disposta a mostrar a beleza para o seu próprio marido. Agora as irmãs vão dizer que Molana está a acrescentar muito, mas não é verdade. Isso é pura verdade. Hoje, irmãs que estão a acompanhar o programa no momento, vamos ser realistas. Quando ela quer ir para um casamento, para um nikah, até para um falecimento, como é que ela veste? 100%, fica não sei quanto tempo no espelho, mas o marido, coitado, quando chega de uma viagem, chega, ela está toda e nem quer saber. Enquanto tinha que ser o contrário, ela tinha que embelezar para o marido, mas hoje a mulher quer embelezar para outros lá fora. Quando Allah Ta'ala fala sobre Maryam alayhi salam, uma das coisas, wa Maryam ibn Imran allati ahsanat farjaha, uma das qualidades que ela ahsanat farjaha, que Allah Ta'ala é castidade, que ela protegera a sua parte privada, era uma mulher casta. Por isso, é um apelo que eu faço às minhas irmãs. Não vamos olhar para o mundo. O Islã deu-te muito valor, minha irmã. O Islã trata como uma coisa muito valiosa. Não fique iludida pelo Ocidente. Na verdade, se você cumprir o Sharia, cumprir as ordens de Allah, não só no mundo, como no Akhirat, você terá muito, mas muito sucesso. Então, irmãos, voltando ao que eu havia dito antes, que todos nós somos fracos. É por isso, como a gente é fraco por natureza, então nós temos que arranjar métodos para não cair nesses fitnas. Por um lado, a mulher tem o seu papel. Por outro lado, o homem também tem o seu papel. O mundo em que a gente vive hoje em dia, caros irmãos, é tão difícil, mas nós temos que arranjar métodos. Quais são os métodos? Por exemplo, hadith diz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, se você estava na rua, a andar, a passear na rua, sei lá, você calhou olhar para uma mulher estranha e você sentiu uma certa atração por ela, o que você deve fazer naquela altura? Não é buzinar pipi o carro, mas não, vai, não é o que você deve fazer. O que você deve fazer? Palavras de hadith, vai a correr para casa. E se a tua mulher, mesmo que ela esteja a cozinhar, são palavras do nosso Nabi, se ela esteja no tanur a cozinhar, que ela deixe de cozinhar e atenda a necessidade deste homem. É a palavra do hadith. Então nós temos de arranjar métodos, porque se assim você o fizer, então Allah Ta'ala vai te proteger de muita, mas muita maldade. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o hadith que eu recitei num princípio da minha palestra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Quando alguém está a cometer esse ato de adultério, quando alguém está a cometer zina, quando alguém está a fazer adultério, o seu imã sai. Wallah, imaginemos se alguém, na'udhu billah, que Allah nos proteja, se ele parte deste mundo naquela situação. Alguns dizem que o seu imã sai e fica como uma sombra. São várias interpretações. Quando ela acaba de fazer aquele ato, então o seu imã volta. Allah Ta'ala, quando diz no Coran, caros irmãos e irmãs, sobre vários atos, se a pessoa falou mal de alguém, se a pessoa fez aquilo, sobre isto, Allah Ta'ala depois diz, para a pessoa reformar em segredo. Vai, aconselham. Allah Ta'ala sempre fala de uma maneira que aconselham ela à parte, não tentam embaraçar ou envergonhar aquele homem. Sempre tenta dar ênfase à pessoa para reformar em segredo. A pessoa ter isso lá, corrigir-se, uma maneira secreta. Mas quando chega a altura do zina, quando Allah Ta'ala diz o castigo, Allah Ta'ala diz, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين شامبوكيوش وادولترو يا ادولترا إماز أفرينت الله تعالى ديش ولا تأخذكم بهما رأفة إن لون ديشون que a piedade tome conta de vós. E não deixes que a misericórdia e a piedade tome conta de vós. Não, em frente de todo mundo, para o mundo ter uma lição. Por isso, é um pecado gravíssimo, que hoje em dia, infelizmente, tornou-se uma coisa normal. Eu sempre costumo dizer, você está entre jovens, Allahu Akbar, tenha coragem de vir dizer, ontem à noite eu estava com uma, Allahu Akbar, Allah, Allah, onde é que a gente está a chegar? Bem, você fez o pecado, Allah Ta'ala tapou, protegeu, você ainda se sente orgulhoso de mostrar perante as pessoas, eu estava com uma bomba, ou uma não sei o quê, Allahu Akbar, para os seus amigos pensarem, ah, este não vale a pena. Wallah, vem no hadith quando o servo, quando o filho de Adam comete um pecado durante a noite, Allah Ta'ala perdoa, tapa aquele pecado. Mas o pior dentre esses é aquele que na manhã seguinte ele revela para o mundo dizendo o que, é que ele fez na noite passada. Oh, meus irmãos, é tempo de acordar, é tempo de refletir para onde que a gente vai. O mundo já não tem pernas, já não sabe para onde é que vai. Já tentaram de tudo, mesmo assim o homem não consegue alcançar aquele sucesso. Wallah, fica com sua mulher em casa. Cumpre as ordens de Allah. Allah vai criar amor. Allah vai criar muhabbat. Você vai ser o mais feliz do mundo. Mas se você desviar das ordens de Allah, se você procurar outros meios, então aí você está a abrir as portas da destruição. Wallah, é um fitna que todos nós temos que ter cuidado. Mas Outro ponto muito importante também, que as minhas irmãs lá em casa vão desculpar-me, mas eu tenho que dizer. Muita gente, eu lembro, já veio e vieram ter comigo que chefe ou Molana, sei lá quem foi, que eu tenho possibilidades. Eu consigo fazer o segundo casamento. Mas eu tenho medo, se eu casar com a segunda mulher, é uma guerra. A mulher prefere que ele tenha uma amante lá fora, que o marido esteja envolvido no ziná, do que contrair o segundo matrimônio. Eu não quero falar sobre a poligamia, se é permitido, não é. Eu só estou a dizer até que ponto é que a gente está a chegar. É preferível casar com duas do que ter esse tipo de relações. O que é que você vai responder amanhã no dia de Qiyama perante Allah? Porque a pessoa que está envolvida neste acto de ziná, de adultério, quando Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi para Mi'raj, quando ele foi à ascensão, passaram por um certo lugar, havia um buraco fundo, e lá dentro o fogo em chamas, um cheiro que saía daquele buraco, terrível, chamas, e Rasulullah ouvia gritos. Dentro daquele buraco havia homens e mulheres nuas. Quando Jibril alayhi salam foi perguntado, então ele respondeu que o Muhammad sallallahu alayhi wasallam são aqueles homens e mulheres do seu ummah que encontravam-se envolvidos no ato de zina, de adultério. Hoje em dia, se a pessoa não se casa com a segunda mulher, não só ele fica mal visto, o alim que fez o nikah também perante a sociedade cai. Wallah, até que ponto que estamos a chegar? Por isso, irmãos, temos que tomar medidas. Porque, na verdade, se você não tomar medidas, qualquer um de nós pode cair neste fitna. Por isso, as palavras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam estão à nossa frente. مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ Que eu não deixei depois de mim uma tentação, um fitna mais pesado perante os homens do meu povo do que a das mulheres. Se a gente abrir as páginas da história e vermos, caros irmãos, o primeiro crime que teve lugar no mundo foi por causa de quem? É uma pergunta, tenta responder lá em casa. O primeiro crime que teve lugar no mundo foi por causa de quem, bem? Foi por causa de uma mulher. Vocês não sabem a história de Qabil e Habil. Habil e Qabil, que eram os dois filhos de Adam alayhi salam. Então Habil, ele tinha uma mulher que era mais bonita do que a mulher do Qabil. Uma história do Corão. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ Allah Ta'ala menciona no Surah Al-Ma'idah, caros irmãos, sexto juz do Corão, a história destes dois irmãos. A Habil tinha a mulher mais bonita do que do Qabil. Então, o instinto humano, só para a gente ver, é fraco. Então, o irmão não aceitou. Como é que este Habil, a mulher dele é mais bonita que a minha? Isso não é possível. Por causa disto, o que é que ele fez? Então, o seu nafs, o seu instinto, deu-lhe a força para assassinar o seu próprio irmão. Ele assassinou o seu próprio irmão por causa de uma mulher. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Ta'ala menciona no Coran, caros irmãos, o primeiro crime foi por causa de uma mulher. É um fitna, somos fracos. E ainda por cima, o nudismo que ainda existe, por isso temos que tomar medidas. Vamos ver outra história, a história do Salih alayhi salam. Quando o povo de Salih pediu que, oh Salih, se você é na verdade o verdadeiro mensageiro, tens de trazer um milagre. Então Salih fez de um dua, Inaqatullah, o camelo de Allah, que saiu de uma montanha, como um milagre para aquele povo. Então, aquele camelo, ele tinha as suas horas que ele ia pastar, água, etc. Então havia uma mulher que também tinha os seus camelos, que agora, por causa desse camelo do Salih alayhi salam, que veio diretamente da parte de Allah, tinham que dividir os turnos, quem havia de beber esta hora, aquela hora. Então aquela mulher não conseguiu e queria que alguém degolasse esse camelo, enquanto previamente Salih alayhi salam havia avisado que não conspiram nada contra este sinal de Allah, porque senão vocês serão destruídos. Olá, irmãos, depois de serem avisados que não conspiram, não chegam perto deste animal, senão o castigo de Allah virá. Mas mesmo assim, por causa de uma mulher, como os kitabs de história vêm a dizer, que a chamavas de Sodom, ela disse, quem conseguir degolar este camelo, então eu sou toda dele. Um homem de nome Qudar bin Salif, ele, por causa da paixão e do amor que ele tinha por esta mulher. Ele foi degolar aquele camelo que vinha como uma prova de Allah subhanahu wa ta'ala, e por causa daquilo todos eles foram destruídos. Eu queria dizer, por causa de uma mulher o homem fez isto. Por causa de uma mulher aconteceu o primeiro crime nesta face da terra. Ou então, oh irmão, nós que somos tão fracos, o que será de nós? Por isso temos de tomar medidas. Se você sentiu uma certa atração por alguém, corre, vai para casa. Para ultimar, eu vou contar a história daquele jovem que ele veio perante Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, autoriza-me a cometer zina. Autoriza-me a cometer adultério. Subhanallah. Bem, se fosse um de nós sentado em volta de um Sheikh Molana a ver alguém dizer isto, o que seria a reação? Os sahabas estavam queriam bater naquele jovem. Mas o carácter do nosso querido mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não zangou, não disse, mas chamou aquele jovem e perguntou. Ele disse para os sahabas: não ficam zangados, tenham calma. Fez aquele jovem sentar e disse: oh jovem, você gostaria que alguém cometesse este ato com sua irmã? Ele disse que não. Perguntou: você gostaria que alguém cometesse esse ato com sua irmã? Ele disse que não. Com sua tia? Assim sucessivamente. Depois, Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: esta mulher, antes que você queira cometer este ato, ela também é mãe de alguém, é irmã de alguém, é tia de alguém. Depois, Rasulullah pôs a sua mão Mubarak no peito daquele jovem e fez este dua. Wallah, caros irmãos, temos de fazer esse dua diariamente. E fez o dua: Allahumma tahhir qalbahu, waqfir dhambahu, wahassin farjahu. Oh Allah, purifica o coração deste jovem, perdoa os seus pecados, wahassin farjahu, e protege as suas partes privadas. Depois daquilo, aquele jovem disse que não havia nada mais detestado por mim nesta face da terra do que o zina. Olá, irmãos e irmãs, temos que fazer esse dua diariamente. De manhã e à tarde, sempre pedir dua a Allah. Logo de manhã, temos que fazer esse dua. Eu vou repetir: Allahumma tahhir qalbi. Oh Allah, purifica o meu coração. Waghfir dhambi. Perdoa-me. Wahassin farji. E proteja-me. Como conclusão, algumas medidas que a gente tem que ter em mente para a gente afastar-se deste ambiente, deste ato pecaminoso. Porque uma coisa é certa também: o ambiente que a gente vive é difícil. É como você dizer para alguém: bem, não senta ao lado do fogo. Enquanto que esta pessoa, ele está sentado ao lado do fogo. Mas se você está sentado ao lado de uma fogueira, é lógico que você vai sentir a quentura. Então, da mesma maneira, nós estamos a viver num aspecto, num ambiente, que você queira ou não, você vai ter que passar por essas situações. Então, nós vivendo neste ambiente, temos que tomar certas medidas. A primeira coisa, caros irmãos, que a gente tem que fazer é ghaddul basar, tentarmos baixar o nosso olhar. Baixar o nosso olhar. Baixar o olhar, caros irmãos. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a Ali radiallahu ta'ala anhu: oh Ali, tenha cuidado. Tenha muito cuidado quando você olha para uma mulher com aquele olhar maldoso, aquele olhar indecente. Porque, na verdade, aquilo pode ser motivo de, na altura da morte, você perder o kalima la ilaha illallah. Você morrer sem imã. Jovens, não só jovens, pessoas já de uma idade avançada. É triste ouvir aquelas palavras quando eles olham para uma moça: aqui passou uma bomba, você perdeu. Mas bem, o hadith comanda, ordena você de baixar o olhar, você ainda olha. E olha de baixo para cima. Até que ponto estamos a chegar? Então, baixar o olhar. Ghaddul basar. Segunda coisa, lermos o Coran. Diariamente ler o Coran. Wallah, quem ter o hábito de ler o Coran, isto vai afastar esses maus pensamentos, vai facilitar esta pessoa a praticar neste ayat Ghaddul basar, de controlar as suas vistas. Por mais que seja duas linhas por dia, vamos ler o Coran. Terceira coisa, afastar de lugares de haram. Afastar de lugares onde é que há interligação de sexos, muito nudismo, danças. Afastar desse tipo de lugares. E a quarta coisa, andar sempre de wudu. Andar sempre de wudu. Inshallah, se a gente tentar fazer essas coisas, baixar sempre o olhar, ler sempre o Coran, afastar de lugares de haram e andar sempre de wudu, então inshallah, inshallah ta'ala, Allah ta'ala vai proteger a nossa castidade. Allah ta'ala vai nos dar uma vida de aram, de paz, sossego e tranquilidade. Pedimos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala conceda-nos aquela realidade deste nosso din, que Allah ta'ala faça na verdade dentre nós, crie dentre nós maridos exemplares, mulheres exemplares, que Allah ta'ala proteja-nos do pecado e que Allah ta'ala faça com que as nossas irmãs e mães reconheçam o seu valor, que o Islã deu-lhes muitos, mas muitos valores aqui no mundo como na vida futura. Que Allah ta'ala dê tawfiq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.